controle, gol 1134 da escola, vista de José. Boca 370134, gol. muito grato, boa noite, bom trabalho, gol 92. Patrulha Salvador, muito boa noite, gol 9250 na Uca Aracaju, cruzando 3000. 370 Uca, gol 9250. Charlie, Salvador, Cordial, boa noite, é passarelo 2228, decolado, perfil, Arden. Número 0, tá liberada a restrição de uma centena e 15 milhas? Ok, sem condição sim. Mas então cumpriu o perfil da restrição 2228. Não, vai subir pro 0, vai cumprir o perfil, 2222. Passarinho do 2228, desvia esquerda, proa 260, está para o local. Boa noite. Salvador, boa noite. Voo 170, passando 1400 metros. Apuca. Gente, eu vou pegar.